4 poli per 381. Voo 2849, pronto, cópia? Cópia, prosseguir. Voo 2849, autorizado para aeroporto de Confins, via Pesolo 21, nível de voo 360. Saída Arboruno, Elefa, decolada Pistona 0, fazer decolagem, primeira curva direita. Transponder 5414, controle 120, decimal 8. 360, autorizado para Confins, alto com o plano, uniforme voo 21. Da coluna da 1-0, cumpriu o perfil da ABO, da ABO 1, que é a Elefa, transporte 5414, 120.8, ou 1-2-3, azul 2849. Azul 2849, cotejamento correto, está livre, puxa o portão 1, chama táxi. Agora azul 2849. Fala, falou do voo que você pegou? O taxi-gol foi autorizado ingresso no pátio principal. Reporte ao término no portão 1-1. Reportará ao término 1-1, taxi-gol. Para o táxi azul 2849, 116 a bordo, 3 horas e 30, Galeão. Azul 2849, está confirmando o POB 1116? Afirmo. Azul 2849, autorizado taxi até o ponto de espera da pressão 0, via taxi à Índia, no ponto de espera, reporte pronto, QNH 0-1-4. Autorizado taxi 3, direita, ponto de espera da 1-0, chamará pronto, Azul 2849. Azul 2849, autorizado a alinhar e decolar, pistão 0, vento 170 graus, 05 nós. Autorizado a alinhar e decolar da 10, azul 2849. Azul 2849, decolado 44, chame controle, 120, décima 8. 08, boa, azul 2849. Golf. Prossiga. Na entrada é Bob, na 11, obrigado, senhora, bom dia. Gente, bom dia. Salvador, cordial bom dia, Oceaneiro 6075. Oceaneiro 6075, pronto, cópia? Prossiga, pronto. Oceaneiro 6075, autorizado São Paulo, Congonha, dia Pesulu no 0, Pubave, após sair conforme rota. Nível de voo 360. Saída São Vuono, Leda Mótima, decola da pista no 0, após a decolagem, primeira curva direita. Transponder 5420, controle 120, décima 8. Autorizado 360 para Congonhas, autorizou o 1-0 por base, após conforme rota do plano, decola da 10, São Vuono, Leda Morte vai à saída, 5420 transponder, 1208 controle, Oceaneiro 6075. Oceaneiro 6075, atendimento correto, chama para a posição 8. Vai embora. 229. Gente da Gol, recordação São Paulo. 3, 4, 7, 5, autorizado para Rio de Janeiro, Santos Dumont, via Pesulo 44, aldeia, nível de voo 340. Saída São Vulono, transição Dóculo, decola da pista 1-0 após a decolagem, primeira curva à direita. Transponde 5-4-2-4, controle 1-2-0, decimal 8. São Vulono, Serra Alfa, November Victor Oscar 1, Leda, após Dóculo, Delta, Oscar, Kilo, Lima e Uniforme. O 2535, correto, chama pronto, portão 3. Salvador, bom dia, o 229, paciente da informação Golf, coordenação São Paulo. Uno 229, pronto, copinho. Copinho, 229. Uno 229, autorizado São Paulo, Congonhas, GPSU, no 0 por base, após sair com plano rota. Nível de voo 360, saída São Vuno, Leda Motiva. Decola da pista no 0, após a decolagem, primeira curva direita. Transponder 5422, controle 120, decimal 8. Gente, autorizado São Paulo, 360, Presulo 0, por base. Calvo no Leda Morte. Decola 1-0, direita 5422, 1208, 1229. 1229, correto, chama pronto, portão 7. Vai, formar. Com os 229, 7. 229, autorizado, tinha prontado. Rio Chenan 6075, na posição número 8, para posicionamento. Aguarde, 086075. Aguardando autorização, Chenan 6075. Salvador, bom dia, Chenar 625, informação hotel, sedação para Guarulhos. É 251, autorizado Guarulhos, nível 360, decola no zero, curva direita. Saída, Sambo 1, Serra, Alfa, November, Vitor, Oscar. Leda, transição Motiva. Via Pinto 10, Taubaté, controle 130.8. Aciona 5426, transponder. Autorizado 360 para Guarulhos, depois do 10 até Taubaté, decola 10, primeiro que vai direito, transpiração voa no transição móvel. O controle 1208, transponder 5426, chinelo 62. 6251, no procedimento correto, são prontos, se tiver acionamento. Camarão. Chegou 229, 4 horas e 40, galeão com 44 a bordo. Uno 19, autorizado o táxi via Fátima 1, táxi Índia reportando pronto no ponto 0 na pista no 0. Posição altímetro no 0 no 4. 0 no 4, Índia vai reportar pronto com 229. 6075, autorizado, suspeito acionamento, uno pronto para o táxi. Sim, acionamento já para o táxi, 6075. Salvador, a Zulu 835, na ponte 3, para fora do cheque. 2535, aguarde. Aguarde. Espera, pronto no zero, voo 1229. 1229, linha decola, pista no zero, vento no 70 graus, 05 nós. A linha decola no zero, 229. Para o táxi, o Oxinair 6075, com 74 a bordo, autonomia de 4 horas e 50 alterna Galeão. Então, 74 a bordo, autorizando o táxi Apache 1, táxi Índia repassando pronto no ponto de espera da pista 1-0. Coeficiente altímetro no 0 no 4, chané 6075. Táxi Apache Índia, ponto de espera da 1-0, para 2. Azul 2535, após a passagem de Arbois da Avenca, retaguarda autorizada. Feedback saneamento, mano pronto para o táxi. Gente, após a passagem do Avenca, retaguarda, está ali, chama táxi, azul 1-2-9, decoladas 1-6, último controle, Salvador, 1-2-0, décima 8, bom voo. 1-2-0-8, 2-9. Sou eu, 6075, ali, mantém captura no zero. Alianza pronto, 6075. 6075, autorizado a decolagem, pista 10, vento 97, 0 grau, 05 nós. Desde a Marsac, OASI 2535 com 86 a bordo, 4 horas de autonomia. 3535, autorizado táxi Índia, reportando pronto, ponto espera, piscina 0. O ajuste na 0 no 4, poderia por gentileza confirmar a alternativa? Campinas, via Índia até o ponto de espera da Coro 0, 2535. Decolado 20, último controle, 1208. Passando 208, obrigado, bom dia. Lima tem capitão na zero, informo que irá aguardar em torno de mais 2 minutos devido ao teto decolou anteriormente por ser mesmo de saída. Sim, vai aguardar mais 2 minutos, autorizando a alinhar e manter a capitão na zero. Autorizado a decolagem, pista no 0, vento noite 0 graus, 05 nós. Autorizado a decolagem, 2535. Dois 535, decolado os 24, tinha controle 120.8. 1208, muito bom dia. Bom voo. Obrigado. comandou? Oxalina 6251, ponte de número 4 para o push de acionamento. Autorizado, se tiver acionamento, chame para um táxi, Oxalina 6251. 6251. Oxenair 6251 pronto para o táxi com 154 a bordo, estamos com 4 horas de distância de autonomia alternando o galeão. 6251, prossegue táxi via Índia, repassando pronto, ponto 0 na 0, ajuste no 0, 14. prossiga. Salvador, Oceano,